natural, não tem como prejudicar. Da semente ao canhamo, a bucha aliviar. Natural, não tem como prejudicar. Dança em mente, ó.